Dá pra mão te pegar o Murilo, ele tá na pista, mano. Ha. E ela é uma beat monstra, ela é uma beat foda. Do olho azul, só que ela é toda loira. Um convite pra Angra, uma lancha, uma orla. Meus parabéns, você tá mó gostosa. Uma preta, uma loira, uma ruiva, uma rosa. Uma garrafa de bebida roxa. Um ladrão, uma bandida, um esquema da hora. Uma fita dada garantiu a nossa vida toda. Eu sei que eu tenho que me redimir. Se der errado, eu sei que eu vou assumir. Não aguentava mais ouvir meu nome sumir. Eu sei que eu vou pagar quando eu ver meu nome sumir. Não some, trampo com sono. 15 mil truta e todo sujeito homem. Não dorme, seu Zé não dorme. Quem me protege não dorme. Meu Exu, epababa, lalaroye. Seu Exu, é o que você quiser ser. Seu futuro, se você vai ser o que quiser ter. Preto velho já disse e não repete dizer. E quantas madrugadas vou, bermuda na larga tô. Dose sempre é marca, produzir pelas calçadas flow. Influencer nem flow, se tiver Ronaldo é show. Se tiver preto ele é gol, ho, ho. Papai chegou, faz dinheiro, ronca banco e lança um CPF no. Se eu dormir com ela é um CPF no. Underground chique, favela, high tech, pique louco. DJ Murilo é clássico. E ela é uma beat monstra, ela é uma beat foda. Do olho azul só que ela é toda loira. Um convite pra Angra, uma lancha, uma orla. Meus parabéns, você tá mó gostosa. Uma preta, uma loira, uma ruiva, uma rosa. Uma garrafa de bebida roxa. Um ladrão, uma bandida, um esquema da hora. Uma fita dada garantiu a nossa vida. Parabéns pra essa bandida. Palmas pra ela, de qual quebrada que pertence essa donzela. Se tá perdida, vem na minha não gelar. Vamos nós dois no giro conhecer a favela. Mas só se tu quiser, nós se pede juntinho. Aí fica gostoso pra você e pra mim. Eu sei que tu gosta da erva, então te trouxe um pouquinho. Me diz que só gosta de sexo se for assim, oh, oh, oh. E eu posso te oferecer tudo que tu quer e mais um pouco do que tu quer ter, oh. Então gatona, só fazer valer. A vida é pra ser vivida, eu não vivo pra sobreviver. Eu gosto de falar sobre viver. Sobre minhas escolhas que me fizeram crescer. Me fizeram vencer. Me fizeram enxergar que o que eu quero eu posso ser. Tu colhe o que tu planta, vai ficar ou vai correr. E ela é uma beat monstra, ela é uma beat foda. Do olho azul só que ela é toda loira. Um convite pra Angra, uma lancha, uma orla. Meus parabéns, você tá mó gostosa. Uma preta, uma loira, uma ruiva, uma rosa. Uma garrafa de bebida roxa. Um ladrão, uma bandida, um esquema da hora. Uma fita dada garantiu a nossa vida toda. Bad love, baixo sol, bad vibes. Maneirosa, tá muito louca de vir vencer. A chance de nós se envolver. Ultimamente muito pontual. Olha no pulso do pretinho, Ademar Pigue for forte. Vida rasa, paz completa, joga raba. Pra mudar de assunto, Lamborghini Urus. 3 milhas jogadas, cê acha que eu tô duro. Não pago pau, não falo mal e nem quero tá junto. Dos invejosos não entende o submundo. Tem patricinha, gamada nesse vagabundo. Tem 4M, nessa track a hit assumo que. Vida de celebridade, banho nessa beat. Só de Louis V, se a coroa da patroa nem quer nem saber. Só Mignon, só mansão, só Paris. Vida de celebridade, banho nessa beat. Só de Louis V, se a coroa da patroa nem quer nem saber. Só Mignon, só mansão, só Paris. Uma fita nada garantiu a nossa vida. Na guerra da carne elas quer garantir a mídia. Elas quer fuder pra garantir a aposentadoria. Pode ver no Twitter, nós falando vários dias. Eu achei que nós vai levar todas essas vitrines. Pode ver que nós vai passar de Porsche e Lamborghini. 10 carros, a lancha, a moto e a mansão. É o sonho do menor que quer ganhar o mundão. Conhecida no morro e no asfalto. Respeitado no Rio de São Paulo. O menor de leve atravessando a Dutra. Dizendo invejoso, filha da puta. For forte, vida rasa. Faz completo o fim, joga raba. Menor vem pra bagunça, porra do jogo. Nós tem ouro, mas nós é mais valioso. Uma preta, uma loura, uma branca, uma rosa. Quando virar, eu vim todas embora. Finando de Noronha, tem um esquema com. Fica tranquila, vai chegar a tua hora. 4-4-2, vida rasa. Os cria joga sujo contra o time das safadas. Forte, vida rasa. Os cria joga sujo contra o time das safadas. Pode deixar ela à vontade, a noite é nossa, ela vai ser o que quiser, mulher. Tu é mais que foda, você é a minha de fé. Paranormal é nossa vibe. Igual fazer freestyle de lua. Cê tem fases e fases. O tempo passa, acende o verde quem encosta. Tem várias propostas, à noite tem o que nós gosta. Gostosa, louca de MD Rosa. Na minha X1 das novas, tipo Bibi Perigosa. Meu contato salvo no seu telefone. Não esconde de ninguém que sou teu homem. Ela é maravilhosa, ela é bem mais que as outras. Eu tô sozinho, encosta. Fica a semana toda, transa na casa toda. Ela é a melhor de todas, fuma minha maconha toda. E ela é uma beat monstro, ela é uma beat foda. Do olho azul, só que ela é toda loira. Um convite pra Angra, uma lancha, uma orla. Meus parabéns, você tá mó gostosa. Uma preta, uma loira, uma ruiva, uma rosa. Uma garrafa de bebida roxa. Um ladrão, uma bandida, um esquema da hora. Uma fita dada garantiu a nossa vida toda.